corpo que seduz, me leva para lá, para e vejo uma luz, pode ser o sol, e nada poderá mudar. Te peço pra lembrar que o dia nasce, acaba, responda. Peço pra lembrar que o dia nasce, acaba. Responda quem chama com teu abraço e mais nada. Sigo o destino que a vida me traz, do jeito que ele me conduz. Tantas maneiras, formas visuais, amores e os seus finais. Chegando ao final, durmo e sonho em paz. Os pássaros do céu lilás, folhas caem do céu, no planeta azul, e nada poderá mudar.